vai ser preciso muito mais pra me fazer recuar. Minha autoestima não é fácil de abaixar. Olhos abertos fixados no céu, perguntando a Deus qual será o meu papel. Fechar a boca e não me expor meus pensamentos, com receio que eles possam causar constrangimentos. Será que é isso? Não cumprir compromisso, abaixar a cabeça e se manter omisso. A hipocrisia, a demagogia, se entregue à orgia. Sem ideologia, a maioria fala do amor no singular. Se eu falo de amor é de uma forma impopular. Quem não tem amor pelo povo brasileiro não me representa aqui nem no estrangeiro. Uma das piores distribuições de renda. Antes de morrer, talvez você entenda. Confesso para ti que é difícil de entender. No país do carnaval o povo nem tem o que comer. Ser artista popstar pra mim é pouco. Não sou nada disso, sou apenas mais um louco, clamando por justiça, igualdade racial. Preto, pobre, é parecido, mas não é igual. É natural o que fazem no Senado. Quem engana o povo simplesmente renuncia o cargo. Não é caçado, abre mão do seu mandato. Nas próximas eleições, bota a cara como candidato. Povo sem memória, caso esquecido, não foi assim comigo. Fiquei como um bandido. Se quiser reclamar de mim, que reclame, mas fale das novelas e dos filmes do Van Damme. Quem teve no Brasil, no programa do Gugu, rebolou, vacilou, agachou e mostrou. Volta pra América e avisa pra Madonna que aqui não tem censura, meu país é uma zona. Não tem dono, não tem dona, nosso povo tá em coma. Erga sua cabeça que a verdade vem à tona. Mantenho minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir que já é. Junto com a ralé, sem dar marcha ré. Só Deus pode me julgar, por isso vou na fé. Mantenho minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir que já é. Junto com a ralé, sem dar marcha ré. Só Deus pode me julgar, por isso vou na fé. Soldado da guerra, a favor da justiça. Igualdade por aqui é coisa fictícia. Você ri da minha roupa e do meu cabelo, mas tenta me imitar se olhando no espelho. Preconceito sem conceito que apodrece a nação. Filhos do descaso mesmo pós-abolição. Mais de 500 anos de angústia e sofrimentos me acorrentaram, mas não meus pensamentos. Me fale quem tem o poder pra condenar, pra censurar. Então me diga o que causa mais estrago: 100 gramas de maconha ou um maço de cigarro? O povo rebelado ou polícia na favela? A música do Bill ou a próxima novela? Na tela, sequela, no poder, corrupção. Entramos pela porta de serviço, nossa grana não. Tá bom. Só pra quem manda bater, pisando nos humildes e fazendo o nosso bode crescer. MST, CUT, UNI, CUFA. O mundo se organiza, cada um a sua maneira. Continua ironizando, vendo como brincadeira. Coisa de moleque revoltado, ninguém mais quer ser boneco. Ninguém quer ser controlado, vigiado, programado, calado, ameaçado. Se for filho de bacana, o caso é abafado. A gente é que é caçado, tratados como réu. As armas que eu uso é microfone, caneta e papel. A socialite assiste a tudo calada. Salve, salve, salve, ó pátria amada, mãe gentil. Poderosos do Brasil, que distribui para as crianças cocaína e fuzil. Me calar, me censurar, porque não pode falar nada. É como se fosse o rabo sujo falando da bunda mal lavada. Sem investimento, no esquecimento, explode o pensamento. Mais um homem violento, que pega no canhão e age inconsequente. Ou pega o microfone com discurso contundente. Uma atitude brusca, dignificando e brigando por uma vida justa. Fui transformado no bandido do milênio. O sensacionalismo por aqui merece um prêmio. Eu tava armado, mas não sou da sua laia. Quem é mais bandido, Beramar ou Sérgio Naia? Quem será que irá responder? Governador, senador, prefeito, ministro, você que é caçado e sempre paga o pato. Erga sua cabeça para não ser decepado. Mantenho minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir que já é. Junto com a ralé, sem dar marcha ré. Só Deus pode me julgar, por isso vou na fé. Mantenho minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir que já é. Junto com a ralé, sem dar marcha ré. Só Deus pode me julgar, por isso vou na fé. Como pode ser tragédia a morte de um artista e a morte de milhões? Apenas uma estatística, fato realista. De dentro do Brasil, você que chorava lá no gueto, ninguém te viu sem fantasia. realidade dói. Segregação, menosprezo é o que destrói. A maioria esquecida no barraco que ainda é algemado, extorquido e assassinado. Não é moda, quem pensa incomoda. Não morre pela droga, não vira massa de manobra. Não me idolatra Mauricinho da TV. Não deixa se envolver, porque tem proceder. Pra quê? Por quê? Só tem Paquita Loura. Aqui não tem preta como apresentadora. Novela de escravo, a emissora gosta. Mostra os pretos chibatados pelas costas. Faz confusão na cabeça de um moleque que não gosta de escola e admira uma intratec. Clique, clack, mão na cabeça. Quando for roubar dinheiro público, vê se não esqueça que na sua conta tem a honra de um homem envergonhado ao ter que ver sua família passando fome. Ordem, progresso e perdão. Na terra onde quem rouba muito não tem punição. Mantenho minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir que já é. Junto com a ralé, sem dar marcha ré. Só Deus pode me julgar, por isso eu vou na fé. Mantenho minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir que já é. Junto com a ralé, sem dar marcha ré. Só Deus pode me julgar, por isso eu vou na fé. Mantenho minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir que já é. Junto com a ralé, sem dar marcha ré. Só Deus pode me julgar, por isso eu vou na fé.